ouvido externo. Nas madrugadas de quinta-feira, às 2 da manhã, na RUM. Com Elizabeth, apresentação. ouvidoexterno.blogspot.com. Haverá sempre elogios. Talvez a moda, talvez a fivela do sapato seja agora uma fita de velcro cor-de-rosa. Ele sabe de cor estranhos segredos das velhas que vivem a falar pelos cotovelos. Nada mudou, talvez a moda, talvez o sapato de pelica seja agora uma bota de verniz e pele de cobra. E sentado na cadeira gasta de gente e de restos de graxa, imagina-se num teatro inglês a recitar Shakespeare em português. Cerimónia. E depois da atuação, o olhar de comoção põe um ponto no grande retrato. Um aplauso ensurdecedor faz com que o acorda então em sobressalto, porque a graxa do sapato do cliente amargurado chegar ao fim. ouvidoexterno.blogspot.com. Esquecer a escola e o dever, fazer as coisas por prazer, fantasiar com grandes perigos, fazer planos muito amigos para viver daqui a muitos anos, os dois num país qualquer. Um golo para tu ver marcar e festejar contigo mais um verso, inimigo para escrever na história que há de se contar. Se a guida agora está a olhar, vou-te dizer, aproveita para fintar, que esta aula já está quase a terminar. Ao fim do dia, a pensar na companhia do meu amigo a cantar e eu a tocar, fazemos um rock selvagem escondidos numa garagem que a tua tia consentiu em emprestar, canções de tipas mais crescidas, letras bem desenvolvidas que eu invento depois do jantar, naquelas horas que não temos para brincar. Parece que é alguém perguntar, não disse nada. Por isso até vou com ele para ele não ir só. Fica entre depois de coisas minhas. Ouvido externo. Das verdadeiras, das falsas ilusões. Olha o artista que passa na rua em discreto. Olha o artista maldito que vive em segredo. Dizem que já não possui uma alma decente. Português de calibre, um homem de pente. Thank you. Quando eu me afastei. que se sabe o que um rosto pode esconder. Na sua história, na sua história, ouvido externo.blogspot.com. Eu quase amei a forma como tu mentias, limpando os pés ao meu sorriso. É claro que achas que eu não. Thank you. Thank you. Ouve o que eu vou fazer, o que vi e vou contar. A vontade de morrer é quase a mesma de matar. Essa noite que eu retive, tu estiveste lá também. Uma noite de prodígios, sabes bem. Desfazia-te o cabelo, desfazia-me a mil. Tu guardavas o que é fácil e espalhavas o segredo. Eu descia às paredes, tu subias aos sapões. Era o nosso contrabando de ilusões. Porque eu sou lixo e tu também, não menos que eu. Porque eu sou lixo e tu também. Aceita a crueldade. Eu descia às paredes, tu subias aos sapões. Era o nosso contrabando de ilusões. Porque eu sou lixo e tu também, não menos que eu. Porque eu sou lixo também. Tudo nada tinha, tu pedias mas não querias. E lá fora a chuva, o lixo, a agulheta das carrinhas. A cidade quase limpa, quase suja como nós. E tu e eu. Ouvido externo. Cala-te como tu não precisas indagar a direção. Cala-te como tu não tens necessidade de reter tanta informação. Cala-te como já não és novo, vê se prestas atenção. Mas acalma-te como que não tens ainda idade para morrer do coração. Cala-te.

amanhã e malagueta para hoje. Se cruzar o teu caminho, ela outra, amor, foge. Finge que nem a conheces, dobra logo a esquina. Não te esqueças, não te esqueces, ou acabo já com a vida.